Antena Web Informação. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas todas gravadas ao vivo durante 30 minutos com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Vladimir Putin, presidente da Rússia, surpreendeu ontem ao, pela primeira vez, concordar com a realização de eleições no dia 25 de maio. Estas eleições foram convocadas por Arsenij Yatsenyuk, depois da destituição de Viktor Yanukovych da presidência do país vizinho da Rússia, a Ucrânia. Essa queda de presidência deu-se no dia 22 de fevereiro e desde então que as tensões entre russos e ucranianos têm vindo a aumentar sucessivamente. O aumento exponencial deu-se quando, a 17 de março, a Crimeia, até então pertencente à Ucrânia, se tornou independente num referendo que a comunidade internacional acusa de ilegal. A mesma Crimeia anexara-se na semana seguinte à Federação Russa. Mas ontem, numa surpreendente volta estratégica, Vladimir Putin concordou com a realização de eleições no dia 25 de maio e foi mais longe. Pediu aos separatistas pró-russos que cessem os seus movimentos separatistas e os referendos que querem levar a cabo já neste domingo, dia 11 de maio, designadamente em Donetsk e Lugansk, duas das regiões que já proclamaram a sua independência unilateralmente, a República Popular de Donetsk e também a República Popular de Lugansk, ambas soberanas, assim como a República Popular de Kharkov, embora esta já não esteja em atividade. Precisamente na Ucrânia, o cerco continua a apertar-se em Slaviansk, mas apesar de todo este aparato e de inclusive ter sido pedido por Vladimir Putin às forças pró-russas que cessem o referendo para dia 11 de maio, quer em Lugansk, quer em Donetsk, os mesmos movimentos separatistas confirmam que vão seguir adiante com este referendo, pese embora o chamamento de Vladimir Putin para que tal não aconteça. Benfica já conseguiu mais uma vitória nesta temporada. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, dois títulos pertencem ao treinador Jorge Jesus nesta época de 2013-2014. Faltando ainda no próximo dia 18 de maio a final da Taça de Portugal e no próximo dia 24 de maio a final da Liga Europa, o que é certo é que o Benfica, para além do campeonato, já conquistado há duas semanas, venceu ontem a equipa do Rio Ave Futebol Clube no estádio Magalhães Pessoa, em Leiria. O municipal desta cidade acolheu a final da Taça da Liga, que conheceu mais uma vez o Sport Lisboa Benfica como vencedor. Uma partida equilibrada, que só conheceu o primeiro golo ao cair do pano da primeira parte e o segundo já no correr da etapa complementar. O Benfica venceu por 2-0, um Rio Ave surpreendente, como admitiu o próprio treinador Jorge Jesus. A equipa do Benfica soma assim mais um troféu nesta época 2013-2014. Portugal quer, mas Troika avisa. Cautelar é agora ou nunca. O governo português poderia tentar pedir um programa cautelar se, depois de saída limpa do plano da Troika, os juros aumentem exponencialmente e Portugal tenha dificuldade em regressar aos mercados. Mas de imediato a Troika respondeu que tal não é possível. Um programa cautelar é cautelar porque é pedido antes de qualquer situação. No caso de se verificar um novo agravamento das condições económicas e do acesso a Portugal aos mercados, terá que ser pedido um novo programa, mas já sem ser cautelar. Portugal poderia assim voltar à Troika poucos meses depois de sair da mesma e de um plano de ajustamento. Isto colocando este cenário em cima da mesa. Uma situação insólita nos Estados Unidos. Em estados como Oklahoma e Nebraska estão a aparecer nuvens no céu como forma, no mínimo, invulgar, apesar de não ser inédito. São nuvens, aliás, com formas de peitos, são inclusive chamadas como Mammatus Cloud. Este fenómeno, como já expliquei, não é inédito, embora seja raro. Ele está associado, em condições climatéricas, enfim, vulgares, está associado à chegada ou à passagem breve de tornados. Precisamente, situações vividas em estados como Oklahoma e Nebraska, que agora apresentam estas condições climatéricas. Aliás, enfim, tornados que deixaram algumas vítimas mortais em alguns estados dos Estados Unidos da América. Uma mulher no Brasil de 33 anos foi linchada em praça pública, tudo por um erro na rede social Facebook. A senhora, que era empregada doméstica, foi acusada de raptar crianças e com elas praticar atos de magia negra. Um jornal de uma cidade perto de São Paulo publicou a fotografia da raptora. A infelicidade é que a mesma foi confundida com uma pessoa no Facebook que vivia perto da raptora. Ora, o efeito bola de neve foi imediato e, uma vez à saída da sua casa, 10 homens esperaram-na. Espancaram-na durante sensivelmente 2 horas, arrastando-a também pela praça pública até ao falecimento da mesma. Um acontecimento insólito que marca o quase fecho deste jornal, lembrando ainda apenas que esta noite se realiza a segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção. Hoje é a vez de 15 países se tentarem apurar para a final, que se realiza no próximo dia 10, ou seja, sábado, em Copenhaga, capital dinamarquesa. Destes 15 passam apenas 10. Hoje participam países como Roménia, Letónia e Lituânia. Também a Macedónia. São alguns dos países que vão participar hoje nesta segunda semifinal. Já dissemos ontem, recordamos hoje que Portugal, com a cantora Suzy, mais uma vez não passou à final do Festival Eurovisão da Canção. E o Antena Informação fica por aqui. Hoje chegamos às 16h45. Amanhã voltaremos à hora normal, 14h30. Boa tarde, ouvinte. Até amanhã.